Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália, a penúltima Rádio Antena Web. Passam agora alguns minutos das 8 horas e 30 minutos da noite. E esta é a última edição dedicada a temas, ou melhor, a versões, neste caso, que estamos pouco acostumados a ouvir, aliás. São versões estas que, em alguns casos, são gravadas pelos próprios artistas, noutros casos, não. São versões gravadas por outros artistas, que não os originais, e que fazem dessas versões únicas. Em alguns casos, até são verdadeiras raridades. Já lá vamos começar precisamente por uma delas, pelo ano de 1987, quando uma menina no Ontário, capital do Canadá, gravava o tema Fats Stay With Me. Alanis Morissette tinha apenas 13 anos quando lançou no mercado este tema. Na altura foi tocado nas rádios, mas não teve muito sucesso. Era apenas um single, ou seja, continha um... Enfim, agora não tenho aqui a designação correta se era single, se era EP, mas enfim, eram 45 rotações. Tinha apenas uma faixa de cada lado do disco. E uma delas era esta, Fats Stay With Me, que as rádios tocaram. Não teve muito sucesso, naturalmente. Também, Alanis Morissette estava a iniciar-se na carreira, estava a iniciar-se no mundo da música. Embora tivesse talento e tocasse piano e cantasse, a verdade é que estava ainda no seu início, tinha apenas 13 anos. Mesmo assim, é um tema que vale a pena ouvir e hoje muitos dos fãs de Alanis Morissette procuram este tema. É por isso que, apesar de ser raro, vai, felizmente, posso dizer, sendo cada vez menos raro. Ainda assim, vale a pena conferir um dos temas primeiros que tocou nas edições de quinta-feira do Musicália. Fats Stay With Me, a música de Alanis Morissette. Ainda para vir depois um outro tema que também já por cá passou, uma vez só, creio, a música de Dido, Here With Me. Os ouvintes perguntaram-me, mas o que é que esse tema tem de novo? Afinal de contas, foi esse tema que lançou a Dido para o sucesso que tem hoje. Mas esta versão faz parte do CD single, que ela lançou em 2001, inclusive. E esta versão, havia três versões no single. As televisões tocavam geralmente uma, havia muitas rádios que tocavam outra, e esta praticamente não era tocada em nenhum lado. Até porque era uma versão mais extensa, só mais de 5 minutos, e portanto as rádios tinham preferência pelas outras duas. Mas hoje vamos ouvir esta versão mais extensa, e também uma versão mais chill-out, posso dizer. São estes dois primeiros temas desta edição que hoje trará aqui à antena duas coisas. Primeiro, músicas que já por cá passaram. E segundo, uma surpresazinha bem no final. Mas essa música nunca passou por cá. E ela é que vai fechar o programa de hoje. Vamos à música então. Alanis Morissette com Fats Stay With Me e ainda Dido. A sua terceira versão, aliás, de Here With Me. Yeah. I do what I want, but I can't hide. Vamos seguindo nesta edição de Musicália, agora com mais dois temas. Vamos ficar com mais duas músicas que já por cá passaram também. E há pouco falei em raridades. Pois bem, esta é mesmo a raridade. Que Enemy Sofre. Uma música que não é original de Roberta Flack, é ainda anterior a Roberta Flack, mas a verdade é que foi ela que a popularizou. Depois surgiram os Fugees, também que a interpretaram, mas antes de surgirem os Fugees surgia Michael Jackson. É verdade, Michael Jackson, ele próprio, que também cantou, gravou esta canção. Foi uma gravação no estúdio que nunca foi lançada, até pela qualidade não era assim muito, muito boa, digamos assim. Mas foi então este tema lançado e que nós hoje aqui vamos conferir. Também passou por cá, foi dos primeiros temas a passar por cá no musical das quintas-feiras. Trago então a música de Michael Jackson, Killing Me Softly. E depois vamos ficar com uma outra versão. Certamente que a música Once Only Forever, dos Queen, já não dispensa, aliás, já dispensa apresentações, de tão conhecida que é. Mas a música, a versão que vamos aqui ouvir, não é assim tão conhecida quanto isso. Eles são um grupo que interpreta música chill out e dance music da pesada. É verdade. Conseguem fazer as duas coisas. Estou falando também dos Doom, grupo alemão, que nos traz aqui esta versão bem calminha de Once Only Forever. Ainda consegue ser mais calma que a original. São estes então os dois temas que vamos ouvir nesta edição do musical e daqui a pouco chega a nossa surpresa para fechar aquela que é a penúltima edição do musical. Just hear that phone Volta. Alguém se lembra de Big Big World? Aquela música que em 1999 estourou aí, foi um sucesso enorme. Quem a cantava era uma cantora proveniente da Suécia. Chamava-se Emilia. Chamava-se, certamente que ainda se chama. Embora nunca mais tenha ouvido falar de Emilia depois de It's a Good Sign. Mas pronto. Bom, ainda no finalzinho da década de 80 surgia uma música chamada Eine Mädchen, Eine Mann. Perguntar-me-ão, mas o que é que isso tem a ver com a Big Big World? Pois, já estarão a ver, não é? É a versão, digo eu, original, a não ser que haja uma ainda anterior, da cantora Andrea Jürgen. A versão original é alemã, pelo menos esta música é a versão, esta versão é anterior à de Emilia. Eu não sei se foi em 80, sei que foi no final da década de 80, creio que foi em 89 mesmo, que Andrea Jürgen lançou este tema, que não foi de facto um single, de facto não foi, já lá para meio do LP, mas sem dúvida que é uma versão interessante, e para nós que estamos habituados a ouvir Emilia desde 99 com esta música Big Big World, aqui fica a versão anterior, pelo menos, não posso assegurar com certeza que é a original, mas a partida será a versão Eine Mädchen, Eine Mann, música, aliás, Eine Mann, música de Andrea Jürgen. apesar desta jovem, já nos ter trazido, jovem cantora, que, enfim, hoje em dia já não é assim tão jovem quanto isso, enfim, terá uns 40 anos. Mas esta jovem cantora, na altura, já não é a primeira vez que nos surpreende com algumas versões, mesmo até, por exemplo, o tema Vir Tanz and Lambada, que foi um sucesso ainda antes de surgir o Kaoma, que foi de facto o apogeu da lambada, assim, à escala internacional, mas de todas formas, esta versão nunca tinha passado por cá. A música Eine Mädchen, Eine Mann vai fechar a edição de hoje do Musicalia, a penúltima deste espaço radiofónico. E esta é a edição número 237, ainda não tinha dito isto, para esta quinta-feira, dia 16 de junho de 2011. Daqui a pouco chega Firmino Pereira com mais uma edição de Beat Sounds. Fique bem, boa noite e amanhã conto consigo para a última edição de Musicalia. Mein heißes Gesicht.